sempre aberta pro povo. Casca do Cerrado, chega no ponto de fome. Sujeira de outra parte que vem pra sujar seu nome. Eu te falei que o ladrão que rouba mesmo é bem vestido, eu vi de bode. Essa zoada no telhado é o vento que a vida leva. Pensamento antiquado te apaga, quem não é enraizado. Fico dono do pé que pinga na terra e faz a ponte. Povo de Zé, eu penso. Essa zoada no telhado é o vento que a vida leva. O pensamento antiquado te apaga, queimando a erva enraizada.